A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Programa então que vai para o ar às sextas-feiras, depois das 17h30, e hoje já temos Marta Vieira, Marisa Alves, para nos falar das jornadas, da Jornada Mundial da Juventude. Vai-se realizar em Portugal no próximo mês de agosto e vamos saber precisamente tudo sobre isso. Foi assim anunciado. A Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal. Estava feito o anúncio, as Jornadas Mundiais da Juventude para 2023 aconteciam em Portugal. A reunião, a maior reunião da juventude no mundo, acontecia aqui em Portugal no ano 2023. Durante todo este período há muito trabalho, houve muito trabalho para se fazer, há muito trabalho para se fazer. Para seguir de Jesus, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate. Dio aspetta qualcosa di te. Avete capito? Dio aspetta qualcosa di te. Dio vuole qualcosa di te. Dio aspetta te. Muitos disseram que iriam, muitos certamente vão dizer que vão para Portugal e vêm a Portugal em 2023. É disso que vamos falar precisamente já a seguir. Então, dizia eu há pouco que muito trabalho tem estado a ser feito, muito trabalho ainda há para fazer. Agora isto corre depressa, os meses certamente correm depressa, e nisto estão imbuídos num espírito, bem junto, muita gente a trabalhar para que isto vá em frente. Hoje a Marisa Alves e a Marta Vieira dão corpo, às equipas, certamente muitas, que estão a organizar e a trabalhar sobre estas Jornadas Mundiais da Juventude, assim também como na parte de Tábua, da unidade de Tábua. Obrigado à Marta, e obrigado à Marisa por estarem aqui. É de facto um prazer sempre ter caras bonitas aqui connosco. Em rádio não se vê, só se ouve, mas pronto, é assim. Obrigado por estarem aqui e de facto falarmos um pouco mais destas Jornadas Mundiais da Juventude. Um ano já passou, isto foi muito rápido, e por aquilo que nós temos conversados e que eu vou ouvindo, tem sido de facto tudo muito depressa e ainda há muito para fazer. Nesta altura, o importante, Marta e Marisa, é fazer o balanço e também saber e perceber de toda a envolvência das pessoas, enfim, das associações, dos grupos, das unidades pastorais, neste caso a Unidade Pastoral Sul, de qual a Marisa faz parte, e de Oliveira do Hospital, no caso da Marta, e também a de Tábua, que acaba por se juntar aqui neste projeto. Está tudo bem encaminhado ou ainda falta muito? Ainda tem muito que se andar. O micro vai ficar aberto, vamos fazer quase uma conversa de café. Penso que é a melhor maneira de conversarmos e percebermos melhor, sem grandes pressões, do que esta Jornada Mundial da Juventude. Obrigado por estarem aqui connosco. Obrigada. Então, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. É com muito gosto que estamos aqui hoje a representar o Cote Jolitá, que eu penso que já é um pouco conhecido de todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e da comunidade destas três unidades pastorais. E é isso mesmo. Tem havido algum trabalho, muito entusiasmo, muita alegria em estarmos nesta preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Este caminho não é há um ano, portanto já estamos há 2 anos, o tempo passa muito rápido, porque a primeira reunião que tivemos enquanto equipa Jolitá, enquanto equipa de coordenação, foi em março de 2021. Em maio deslocámos-nos a Coimbra para estarmos com o COD, com a equipa do COD, com o Sr. Bispo também. No fundo foi a nossa primeira representação das três unidades pastorais com a Diocese de Coimbra. E é assim, e o tempo passa mesmo muito rápido e muitas coisas aconteceram, sendo que 2021 ficou marcado, não sei, Marta, talvez pelo início dos Energias da Fé, dos concertos. O concerto, sim, o primeiro foi em novembro, não é? E também do momento especial que tivemos logo no início no Valmaceira, no santuário. Uhum. Foi a consagração também do nosso Cote Jolitá, também foi um momento muito especial logo no arranque. Sim, da equipa. Foi o batismo do Cote, porque o Cote inicialmente foi-nos dado a letra L, Cote L, portanto nós somos mesmo assim em termos de organização para a Diocese, somos conhecidos pelo Cote L, e foi-nos dada a missão de batizar o Cote. E foi nesse momento especial, lá em cima, naquele monte que tem um simbolismo muito importante, que fizemos essa celebração, e como equipa penso que foi o arranque desta caminhada. Foi um momento muito precioso. E com essas pessoas e nessa altura, o que é que vocês pensaram? Que deram um chute da pé de saída, se assim se pode dizer. O que é que vocês, qual era a expectativa que ali ficou logo marcada com aquele momento? Aquele momento foi especial porque ainda estávamos muito condicionados com a pandemia, não é? Foi um momento também, inicialmente as nossas reuniões até eram online, mensagens, pronto. E aquele foi o primeiro momento de estarmos em equipa também mais próximos. E foi de facto muito especial. A expectativa, pelo menos da minha parte, foi sempre de grande entusiasmo. Claro que a nossa equipa, em termos de Cote Jolitá, já sofreu algumas alterações. Há pessoas que nem sempre têm a disponibilidade, vontade. Mas foi sempre de grande entusiasmo e eu penso que tem estado a corresponder a esse meu primeiro entusiasmo. Depois, agora em 2022, que foi o ano da nossa digressão, digamos assim, do símbolo do Cote Jolitá, também foi a resposta a esse entusiasmo inicial, portanto, de todas as comunidades por onde nós fomos passando. Sim, sim. E não foram poucas as comunidades, foram 34 paróquias onde nós levámos o símbolo do Cote Jolitá, que nos foi, digamos, dado em outubro de 2021, numa celebração muito entusiasmante na Sé Nova. Sim, pelo Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, recebemos esse símbolo, e esse símbolo passou, como está a dizer Marisa, pelas 34 paróquias, sendo que cada paróquia também tem várias localidades, portanto passou em muitas capelas, igrejas, lares, escolas, portanto espaços comerciais. Portanto, este ano de 2022, para a divulgação da Jornada Mundial da Juventude e aqui da nossa organização do COTE, foi um ano que podemos dizer que foi espetacular. Foi fantástico, porque as pessoas, a principal missão é dar a conhecer. Quando vocês chegavam às paróquias, assim nesta fase inicial, eu não sei se vocês tinham alguma preparação antes, as pessoas não perguntavam bem o que era, o que é que iam fazer, até porque nós, e vê-se os jornais, e tem o próprio nome, as Jornadas Mundiais da Juventude, precisamente dar uma palavra e puxar a juventude também para junto, enfim, desta iniciativa. Havia essa expectativa das pessoas perguntarem o que é, sim, como é que se faz, onde é que havia essa expectativa? Sim, há aqui um papel muito importante, que o COTE não conseguia fazer toda esta dinamização, esta divulgação, sem a parceria, os nossos grandes parceiros, que são os núcleos de catequese de cada paróquia. Portanto, Eu penso que será um pouco, digamos, envolver as catequeses, o envolver das catequeses, que foi meio caminho andado para que as coisas corressem como correram. E depois espalhar. Portanto, a comunidade também faz-se presente em outras associações. E tentámos que o símbolo também fosse estar presente nas associações de cada localidade. Pronto, e as pessoas, claro, vão vendo, vão questionando, mas também reconhecemos que chegamos a final de 2022 e como Nogueira do Cravo foi, da minha unidade pastoral, foi a última paróquia onde o símbolo esteve, ainda me perguntavam o que é isto da JMJ? E pronto, e eu, claro, com todo o gosto que explicava e lançava o desafio de, por exemplo, nem todos podem participar. Eu peço desculpa, eu acho que todos podemos participar. E essa era a minha mensagem. Nem todos somos jovens, mas deixar o desafio para participar como famílias de acolhimento, como voluntários e envolver a comunidade. Acho que é esta a grande aventura das jornadas. Há aqui um trabalho muito grande que é falar com as pessoas e falar com a juventude. Acho que é importante, até porque nesta juventude nós sabemos que há às vezes alguma dificuldade em comunicação e em motivar, e isto era um papel importante. Também o caso de Dom Tolentino já começou a falar com gente nova, com pessoas novas. Até temos aqui um pequeno extrato só para dizer. Isto pode ser um bom começo e já vamos falar sobre ele. Olá, eu sou a Sara, faço parte do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, que é o sítio onde estamos, aqui a nossa sede em Lisboa. Olá, eu sou o David, sou do Comitê Organizador Diocesano de Vila Real, uma cidade no norte do país, em Portugal. E hoje temos aqui connosco o Cardeal Tolentino Mendonça. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Sara, olá, David. Este é um dos princípios que é falar com as pessoas. Acaba por ser isso, não é? Agora explicar aos jovens e esta comunicação tem que funcionar de um todo. O que é que vão fazer agora? Têm perspectiva para fazer agora nesta fase que, e neste ano, que isto vai ser muito rápido até agosto, não é? O que é que ainda há para fazer? Se também há muitas conversas para ter, há outras iniciativas, o que é que vamos ter mais? Pronto, a divulgação já foi realmente o grande objetivo deste ano. Claro que é continuar, como a Marisa dizia, ainda há pessoas que possam estar assim um pouco distraídas, não é? Ainda não se aperceberam bem. E claro que é mais direcionado aos jovens, e eu também, como jovem, já participei numa jornada e penso que é uma experiência única que aconselho a todos os jovens a que possam poder experienciar e participar, e para toda a comunidade, importante. Esta jornada tem aqui duas situações distintas, ou seja, é a primeira jornada depois de uma pandemia, depois de uma fase um bocadinho difícil para todos nós, a nível mundial, não é? Em que apanhamos aqui os jovens também assim um bocadinho mais concentrados neles próprios, que nem sempre estão muito receptivos a atividades e a encontros. Isto também tem sido um trabalho aqui também próximo dos jovens, para aos poucos eles começarem a entusiasmar, para depois poderem inscrever naturalmente nas Jornadas Mundiais da Juventude. Eu diria, e peço desculpa, Marta, que eu acho que os jovens ainda não perceberam que eles são os principais protagonistas deste evento. Ainda não perceberam. É um dos maiores eventos de juventude, não é? Maior evento que agrega tanta juventude. Eu acho que perceber não é a palavra certa, é acordar. Eu acho que eles ainda não acordaram da pandemia e ainda não perceberam a oportunidade que vão ter. E é isso que é importante passar. Sim, e vão ter agora os próximos meses para perceberem, para se entusiasmarem e poder participar. Agora vem uma fase importante também, que é a fase de preparar as famílias de acolhimento. É um trabalho que agora começa a ser desenvolvido, em que as pessoas vão receber pessoas de outros países. Se há algum princípio e há alguma ideia do que é isso quando se recebe estudantes dos outros locais, nos nossos países, não é? Que felizmente há muita gente que faz isso e faz essas, também a família de acolhimento nessa fase. Isto é quase o mesmo, enfim, com outro princípio, mas é quase o mesmo. Esse é um trabalho que vocês agora têm que fazer com as famílias, com a disponibilidade. Já começamos. Mais e, agora, não é? Sim, posso dizer com alegria, podemos dizer com alegria que já temos famílias pré-inscritas para mais de 100, para acolher mais de 100 jovens. Entre as três unidades pastorais já há um link próprio, o que é muito bom. Muito bom. Tendo em conta que estávamos a falar de uma jornada que ainda estava assim num horizonte um bocadinho mais longe, não é? Agora estamos mais próximos, claro que queremos, o ideal era que todos os jovens que possamos acolher nos dias na diocese, portanto na semana que antecede a jornada, todos possam ter uma família de acolhimento para evitarmos recorrer a outros espaços coletivos de acolhimento que não são tão pessoais e não são tão interessantes em termos de acolhimento, não é? Mas claro que também temos isso já acautelado caso seja necessário. Mas claro que todas as famílias, e nós temos divulgado bastante, junto às famílias também nas várias eucaristias, nas várias atividades que vão acontecendo, nos concertos que fizemos, Energias da Fé, estamos constantemente a convidar as pessoas que possam inscrever-se, possam manifestar essa vontade para serem famílias de acolhimento, acolher dois jovens, que não sabemos ainda o país, mas em breve também poderemos já ter essas informações. Dois jovens que possam ficar esses dias, portanto de 26 a 31 de julho. Nós antes dizíamos isto que parecia que faltava muito tempo, mas já é no próximo de julho, não é? Como há bocado o Albino dizia, já é em agosto. Agora começamos a falar e já percebemos que está próximo. E é uma experiência muito interessante também acolher jovens de outros países com outras culturas, outras vivências, outras experiências de fé, e poder partilhar isso aqui com as pessoas da Oliveira do Hospital e de Tábua, portanto... Até porque já há muita gente também que já partilhou, e por aquilo que eu também vou ouvindo daqui, que partilhou nas anteriores jornadas da juventude, portanto há aqui já alguma experiência de algumas sim, pessoas... Sim, forma-se, não é? Uma amizade, não é? Que depois pode, até por causa dos meios de comunicação hoje mais atualizados, podem depois continuar a fomentar essa amizade que se vai criando, essa troca. E essa semana de 26 a 31 também pode ser uma experiência fantástica em termos dos jovens, dos nossos jovens que se queiram envolver como voluntários. Esta experiência de ser voluntário também enriquece e conviver com aqueles que nos vêm visitar, essa partilha fica muito mais rica. Por isso é um desafio. É esse o nosso desafio agora para quem nos está a ouvir, para se poderem inscrever como família de acolhimento ou como voluntário, podem ir também acompanhando através das nossas redes sociais, Cotes Olitado, ou através das redes sociais das várias unidades pastorais, ou do Code Coimbra, onde também estão concentradas todas as informações. E como o Cardeal Tolentino disse, as jornadas vão ser uma explosão de esperança, e é isso hoje que também queremos aqui reforçar. Esperança e alegria. Esperança e alegria, até porque aqui é a voz da alegria, claro. Não é? Como diz a Catarina, só vai haver alegria neste programa. Deixa-me falar sobre o tema das jornadas mundiais. É preciso perceber o tema, Marta e Marisa, das jornadas, não é? Uhum. O que é que podemos dizer sobre o tema da... O tema agora neste advento que passámos até esteve bastante presente. Portanto, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Aqui em Oliveira, na paróquia de Oliveira, até fizemos curiosamente uma dramatização com os pais da catequese, precisamente com o tema da jornada, em que Maria recebe a visita do anjo, percebe que está grávida e depois levanta-se e parte apressadamente para contar a novidade à sua prima Isabel. É um sim de Maria, e é um sim que nós queremos ouvir de todos aqueles a quem chegamos, não é? É esse sim que nós também já demos quando abraçámos este desafio, não é? É, e continuamos a dar, e convidamos a todos que possam dar esse sim. Vamos ouvir um pouco do hino, deste hino oficial, Lisboa 23, de 1 a 6 de agosto em Portugal. De todo o mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Queremos dar, queremos. A Voz da Alegria, sempre à sexta-feira, depois das 17h30. Hoje o destaque são as Jornadas Mundiais da Juventude 2023. Já soubemos mais do que se está a fazer, ou do que se fez, do que se está a fazer e o que se terá que fazer ainda para o próximo ano. Marisa Alves e Marta Vieira, isto em rádio é assim, queremos contar tudo e às vezes parece que o tempo não nos dá tempo. Porque há pressa no ar. Há pressa no ar, é isso. Pressa e alegria. Pressa e alegria. Vamos lá às notas finais, se assim se pode dizer, desta emissão.